Saudações, amigos e amigas ouvintes da Rádio Esotérica FM, queridos irmãos, irmãs, associados e simpatizantes da loja Esotérica Virtual, o portal do esoterismo, da teosofia, da espiritualidade humana, que traz para vocês esse programa Lux Esotérica, que está aqui de segunda a sexta-feira, trazendo para vocês estudos comentados dos melhores textos do ocultismo, do esoterismo, da teosofia e sempre falando da espiritualidade humana, aqui com a apresentação de Osmar de Carvalho, que envia para vocês um fraterno abraço. Muito obrigado pela audiência, pelo prestígio daqueles que nos acompanham ao vivo aqui nesse programa durante toda a semana. E como sempre, meus amigos, vamos elevar as nossas consciências, vamos nos colocar em contato com o nosso eu superior e oferecer esse canal para a mensagem dos grandes mestres da Fraternidade Branca, disponibilizando esse canal para a transmissão da sabedoria divina para todos aqueles que estão buscando. Então, inicialmente, meus amigos, vamos relaxar o nosso corpo, procurando nos sentar tranquilamente, mantendo a coluna ereta. Vamos relaxar todo o nosso corpo, abandonando o peso dos braços, das nossas pernas, relaxando os nossos ombros, descruzando os braços e as pernas para que a energia flua melhor. Vamos liberar todas as tensões na nossa face, soltando a pressão do nosso maxilar. E vamos também, meus amigos, apaziguar as nossas emoções, procurando respirar lenta e profundamente, observando cada inspiração e cada expiração. E assim fazendo, nós apaziguamos o nosso corpo de emoções, o nosso corpo astral. Vamos deixar a mente livre de qualquer imagem, nas memórias do dia a dia, e vamos fixar a nossa atenção no ponto dos nossos corações, voltando a conectar a nossa natureza interna, sentindo o batimento cardíaco deste órgão que, como um sol, envia vida a todos os pontos do nosso corpo. Sintamos todo o nosso corpo pulsando com o nosso coração. E com o poder da nossa mente, amigos e amigas ouvintes, vamos visualizar o surgimento de uma luz branca que irrompe no centro dos nossos corações como uma alvorada de luz espiritual. Essa luz se expanda pelo nosso peito, iluminando todo o nosso corpo, iluminando, harmonizando e curando todos os nossos órgãos. Essa luz se expanda além do nosso corpo, pela nossa aura. E nesse momento, meus amigos, em que fazemos brilhar a luz do nosso eu interno, vamos procurar compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra da vida una. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto, que tudo abranges na unidade, saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Paz, paz, paz a todos os seres. assim seja, amigos ouvintes, a paz onde habitam os santos seres e onde habita o nosso eu superior é aquilo que nós sempre desejamos a todos vocês, durante todos os dias das vossas vidas. Se nós pudéssemos realmente viver em conexão com o nosso eu interno, nós teríamos uma vida com mais satisfação, com mais alegria, com mais contentamento. Porque nós, amigos e amigas ouvintes, nós somos seres espirituais. E estamos aqui nesse programa para falar exatamente de aspectos da nossa espiritualidade. Fazendo aqui um ritual diário de estudo, de elevação da nossa consciência. Porque agora, meus amigos, nós nos encontramos na era de Aquário. Aquela era, meus amigos, onde prevalecerá realmente a força da mente sobre a matéria e aonde, uma vez mais, a força do nosso eu superior será reconhecida. O brilho da nossa alma poderá se lançar sobre os nossos caminhos. E é a minha satisfação estar aqui trabalhando a serviço daquela mesma loja aqui. Trabalham aqui, servem todos os mestres, meus amigos. A loja branca, a única e verdadeira loja de mestres da grande fraternidade branca. E é meu privilégio estar realmente aos pés dos mestres que realmente nos ensinam, nos auxiliam, nos inspiram, meus amigos, a elevar sempre a nossa consciência mais alto, para estarmos realmente cada vez mais a serviço do nosso próximo, cada vez mais em contato com a divindade, cada vez mais reconhecendo, meus amigos, que existe uma grande unidade entre todas as coisas do universo e que existe uma fraternidade entre todos os seres da humanidade. E é por isso que é nossa satisfação estarmos nesta série que nós estamos abordando no programa Lux Esotérica, falando do livro A Chave para a Teosofia, de Helena Petrovna Blavatsky, esta verdadeira guerreira, meus amigos, uma guerreira da paz, uma guerreira da luz, aquela que realmente renovou no Ocidente aquela mensagem dos mestres da fraternidade branca, fazendo com que nós reconhecêssemos todos, meus amigos, que temos olhos de ver e ouvidos de ouvir, de que existe uma luz que vem do Oriente, daquela grande chama, meus amigos, daquela estrela da iniciação que brilha no Oriente e a que todos nós estamos buscando. Mas jamais devemos olvidar de que essa estrela também brilha, meus amigos, no coração de todos os seres. Mesmo aqueles que não ainda a reconhecem, mesmo aqueles que ainda estão em erro, mesmo aqueles que trabalham até contra essa luz, meus amigos. Porque, lamentavelmente, existem pessoas que trabalham contra a luz, existem pessoas que trabalham contra o grande propósito de Deus para este sistema, meus amigos, que é a evolução. E tolo, meus amigos, é aquele que faz de graça o serviço do diabo, meus amigos. Porque pode não existir realmente essa figura, meus amigos, do diabo, do inimigo, mas existe aquilo que a palavra diz, meus amigos. Esse prefixo de dessa palavra significa a dúvida, meus amigos. Significa a divisão. Significa a não confiar naquilo que é mais profundo no ser humano, que é a sua espiritualidade. Mas nós temos que tolerar, meus amigos, mesmo os intolerantes, porque por uma questão de inércia, por uma questão até de polaridade, quando alguém trabalha pela luz, meus amigos, também alguém, infelizmente, pega a outra mão da estrada e começa a trabalhar pelas trevas. Então, esse nosso trabalho aqui é difícil, meus amigos, e sempre foi difícil, mas agradecemos a Blavatsky, a todos aqueles que construíram um edifício de conhecimentos que permite a nós termos acesso a essa literatura e, uma vez mais, e muito mais facilmente, reconhecer o caminho que nós temos que trilhar. Mas vamos continuar aqui, meus amigos, esse livro A Chave para a Teosofia, com suas perguntas e respostas, esclarecendo para nós muitas dúvidas aqui que existem sobre a doutrina teosófica, sobre os seus conhecimentos, sobre a sociedade teosófica, sobre como esta tocha, meus amigos, da verdade que o ocultismo oriental traz e faz brilhar no Ocidente, como isso às vezes enfrenta seus percalços. Exatamente é sobre isso que vai ser indagado aqui a Blavatsky, quando se perguntou a ela o seguinte: entendo até certo ponto as doutrinas teosóficas, mas observo que são muito mais complicadas e metafísicas que as do espiritismo ou as ideias religiosas comuns. Explique-me como o sistema da teosofia despertou tanto interesse e, ao mesmo tempo, tanta animosidade e gera, às vezes, verdadeiros inimigos. E Blavatsky responde o seguinte: creio que existem várias razões para isso. Entre as várias causas que podem ser citadas, em primeiro lugar, figura a grande reação que existe, filha das grosseiras teorias materialistas que prevalecem hoje entre os homens da ciência. Em segundo lugar, o descontentamento geral com relação à teologia, com a sua natureza artificial, presente nas diferentes igrejas cristãs, e o número cada vez maior de seitas que se combatem umas às outras. Um terceiro ponto é uma percepção crescente do fato de que as crenças que se contradizem tão evidentemente não podem ser verdadeiras e que pretensões não comprovadas não podem ser reais. A essa natural desconfiança nas religiões convencionais deve-se acrescentar o fracasso completo das mesmas quanto à conservação da moral e à purificação das massas. Quarto, existe a convicção em muitos e o saber em alguns que deve existir em algum lugar um sistema filosófico e religioso que seja científico e não somente especulativo. Finalmente, a crença de que talvez tal sistema deve ser buscado em doutrinas que antecederam a toda a fé moderna. E é exatamente isso, meus amigos, algo que nós sabemos que é anseio de muitas pessoas. Muitas pessoas já não se satisfazem mais com as afirmações religiosas, já não mais se contentam com o que dizem sacerdotes, pastores, que dizem pensadores. Nós vemos por aí que a filosofia se perde dentro de discussões meramente intelectuais e elas realmente não estão sendo mais capazes de responder, principalmente aquelas pessoas inteligentes, aquelas pessoas que têm sensibilidade e que não estão presas mais, amigos, por aquele sentimento de medo, por aquele terror que era imposto pelas religiões, por suas autoridades, fazendo desta necessidade humana, meus amigos, que deve ser reconhecida, a espiritualidade, ela é uma necessidade humana. E cada um de nós precisa preencher essa necessidade fazendo a sua busca, compondo dentro da sua pesquisa uma colcha de retalhos de conhecimentos, praticando os ensinamentos e assim auferindo uma sabedoria pessoal. E não mais, meus amigos, acreditando em coisas fantásticas, em promessas da vida no além-mundo, promessas que nos fariam escapar dos desastres, dos cataclismos que se avizinham. Tudo isso mais não satisfaz. E também, de um outro lado, meus amigos, a ciência, que é realmente a verdadeira religião atual, ela não é capaz de dar a resposta, meus amigos, que todos nós buscamos, que é saber o porquê das coisas. A ciência nos fala do como as coisas funcionam, ela percebe fragmentariamente muitas coisas, mas ela não é capaz de indicar para nós o sentido verdadeiro do porquê as coisas acontecem. E a ciência não é capaz de nos dizer como realmente como e por que as coisas funcionam, justamente porque ela não reconhece nos agentes da natureza, meus amigos, a existência da inteligência e não reconhece o espírito. Aquilo que nós vemos manifestado em cada ser humano, em cada animal, em cada planta e até nos minerais e até nos elementais, meus amigos, quem tem conhecimento deles, que é a inteligência, que é a capacidade de escolher, que é a capacidade de ser sensível. Lamentavelmente, a ciência não percebe isso. Como se sensibilidade, como se inteligência, como se intuição, porque verdadeiramente a espiritualidade é intuição, porque intuição significa visão interior. Então a ciência não reconhece isso, porque isso não pode ser medido com equipamentos, não pode ser observado nos microscópios, nos laboratórios. Então, lamentavelmente, para a ciência não existe a inteligência, apesar dos cientistas aplicarem a sua inteligência para pesquisar. Chega um ponto, meus amigos, que nas cartas dos mestres, o querido e divino mestre Kutumi afirmou com todas as letras ele que realmente é uma pessoa não só esclarecida do ponto de vista religioso, filosófico e esotérico, mas também esclarecido do ponto de vista filosófico, cultural, né? Afeito às coisas do mundo. Ele disse que jamais nenhuma descoberta científica realmente foi pesquisada e jamais foi percebida pelo fruto do trabalho dessa pesquisa científica, mas sim é o que acontece muitas vezes na ciência e na maior parte das descobertas é a chamada adivinhação, meus amigos. Porque esse termo, adivinhar, que nós usamos, né, cotidianamente, significa esse ad do adivinhar, esse prefixo significa que vem de. E está ali também nessa palavra o divino. Adivinhar quer dizer um conhecimento que vem de cima, que vem do alto, que vem do divino, que vem de Deus. E muitas vezes os cientistas realmente adivinham nos intervalos das pesquisas, nos seus sonhos, nas suas visões. Ali os cientistas realmente vislumbram coisas, e isso não é pesquisa científica, isso não é método científico, meus amigos. Apenas é método científico depois que eles vão testar aquilo que o verdadeiro equipamento da pesquisa científica, que é a consciência humana, que não é uma coisa física, meus amigos. A consciência do homem não é apenas a sua base material, que é o cérebro. A consciência humana está além do cérebro, e a destruição do cérebro não destrói a consciência humana. E nós vivemos, meus amigos e amigas ouvintes, num mundo que, se não é dominado pela pela ciência, por esse pensamento científico, que muitas vezes é realmente o verdadeiro materialismo, porque não consegue enxergar nas coisas a consciência, a inteligência, a espiritualidade. Na verdade, existe uma religião que sempre foi a mais temida por todas as religiões do mundo, sempre foi execrada, sempre foi atacada, mas é mesmo entre as pessoas espiritualistas aquela que realmente funciona, meus amigos, que é o paganismo, né? O paganismo, que é o culto das forças da natureza, o apego, meus amigos, aos impulsos naturais que estão dentro do ser humano, que estão nos animais, que está na natureza. As pessoas realmente confiam plenamente nessas coisas e se confundem com elas. As pessoas acreditam que são os seus desejos, e se elas não tivessem desejos, e principalmente aqueles desejos da paixão, do desejo da posse, da riqueza, do poder, do dinheiro, de exercer poder sobre as outras pessoas e enxergar isso na natureza, na força que existe em todos os fenômenos naturais, isso que é o paganismo, meus amigos, é o que é praticado. Porque, lamentavelmente, o mundo não se converte, e daí que Blavatsky diz que todas as religiões atuais falham verdadeiramente em purificar a massa humana e fazê-la enxergar que nós somos seres divinos e que deveríamos nos tratar uns aos outros como seres espirituais, como seres divinos. Porque realmente está vigente no mundo o paganismo, e as pessoas passam a maior parte do tempo se dedicando à matéria, satisfazendo seus desejos, se apegando às coisas, e não se convertem nem à ciência e muito menos se convertem às suas religiões. Porque, por exemplo, se o Ocidente fosse realmente cristão, se nós nos amássemos verdadeiramente como Jesus nos amou, como Deus nos amou no começo de todas as coisas, o mundo seria muito diferente. O mundo não teria as desigualdades econômicas, sociais, e não veríamos aí essas tragédias humanas que acontecem toda vez que dá uma enchente, que acontece um cataclismo, porque as pessoas estão tão relegadas à pobreza, estão relegadas realmente a um segundo plano, que elas vão residir nos morros e cometem um erro, meus amigos, que é previsto na Bíblia há séculos e séculos, que aquele que constrói a casa sobre a areia, meus amigos, verá a sua casa desabar. Porque, como predica a Bíblia, virão as águas, virão as torrentes e farão a casa ruir. A nossa casa precisa ser construída sobre a rocha, meus amigos. A rocha verdadeira é a rocha do Espírito. É a pedra branca que tanto buscam os sábios e que está dentro do nosso peito, do nosso coração. Mas, lamentavelmente, até no plano físico, a gente vê essa tragédia que aconteceu no Rio de Janeiro. Casas, né? Casebres construídos em morros, até sobre o terreno onde antigamente era um lixão. E centenas, meus amigos, dezenas de irmãos nossos morreram ali, vítimas do desabamento, né? Do soterramento de um terreno que ruiu com algumas horas de chuva. Então é muito triste que a humanidade repete os mesmos erros e nós realmente ainda não percebemos aquilo que os sábios sempre indicaram, que existe realmente uma sabedoria e que nós precisamos viver por ela. Mas o questionário Blavatsky continua aqui, meus amigos, no livro A Chave para a Teosofia, e se lhe indagou o seguinte: mas como esse sistema, né, o sistema da teosofia, veio revelar-se precisamente agora? E Blavatsky responde: porque precisamente agora encontrou ocasião propícia e a época preparada para ele, o que é provado pelo decidido esforço e o empenho de tantos ardentes escritores e sábios em alcançar a verdade, custe o que custar e onde estiver oculta. Levando isto em consideração, os depositários dela permitiram que pelo menos uma parte dessa verdade fosse divulgada. Se a formação da Sociedade Teosófica tivesse sido adiada para daqui a alguns anos, metade das nações civilizadas seria declaradamente materialista e a outra metade antropomorfista e fenomenalista. E aqui, meus amigos, Blavatsky declina exatamente a ação, meus amigos, desses agentes invisíveis, mas que podem ser percebidos por aqueles que realmente conseguem enxergar além apenas dos meros fatos, além da letra morta das escrituras e até dos noticiários que diariamente nós vemos aí nos jornais, nos telejornais, e o que nos diz as notícias. Porque nesse planeta, meus amigos, existem sim homens sábios, existem sim homens cuja consciência se elevou acima dos meros prazeres humanos, meus amigos, e existem homens, meus amigos, da nossa humanidade que se tornaram sábios, que se ergueram além, meus amigos, do karma humano e se transformaram aos nossos olhos naquilo que nós convencionamos chamar o grau de mestre. E eles estão aí, meus amigos, trabalhando, influenciando homens também no campo da ciência, no campo da economia, no campo da política, como sempre trabalharam com os homens da religião, com os homens da filosofia. E os mestres, meus amigos, estão conosco e eles têm uma profunda, meus amigos, e inextinguível paixão, meus amigos, por levar a humanidade acima do nível que ela está. A compaixão que eles demonstram, meus amigos, é uma paixão que todos nós deveríamos ter, porque eles são médicos num campo de batalha, mas não num campo de batalha físico, mas sim num campo de batalha moral, num campo de batalha espiritual. E eles convidam a todos nós, meus amigos, a trabalharmos por essa obra. Uma obra que não é deles, uma obra que não é de ninguém, mas é a nota-chave que ressoa, meus amigos, da mente de Deus. Porque aqueles que elevam a sua consciência para o alto percebem, meus amigos, a existência de uma música, de uma verdadeira sinfonia, está a música das esferas que está sendo tocada, está sendo emitida pela mente de Deus, e ela é percebida dioturnamente por seres muito mais elevados do que nós, aqueles que nós chamamos dos anjos, os arcanjos, e Blavatsky, usando os termos orientais, chama na doutrina secreta de os Dayan Shohans, os seres, os verdadeiros chefes da luz, aqueles que percebem as ideias de Deus. E nós também temos que fazer isso, meus amigos, temos que elevar a nossa consciência. E se nós conseguirmos perceber essa música, essa harmonia das esferas, nós nos engajaremos conscientemente nesse trabalho de auxiliar o plano de Deus para esse nosso sistema, que é a evolução, meus amigos. Todos nós somos convidados a trabalhar para isso, e o nosso humilde, nosso minúsculo, meus amigos, verdadeiramente invisível programa aqui também faz isso, porque nós estamos carregando aqui o nosso pequeno grãozinho de areia para construir junto com milhões de outros que estão trabalhando nesse mesmo momento, meus amigos, para erigir uma gigantesca muralha, uma gigantesca construção que é o templo de Deus sobre essa terra, mas que não é uma obra do plano físico, meus amigos, não é um tesouro aqui da matéria, mas que é um templo verdadeiramente espiritual e que será habitado por todas as nossas almas. Com muita satisfação, meus amigos, vamos encerrando aqui o primeiro bloco do nosso programa de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua presença aqui conosco nesta egrégora, meus amigos, que está funcionando nesse instante no plano mental, no plano espiritual. Agradecemos a sua ligação a esta egrégora e agradecemos a audiência daqueles que nos ouvem também por meio das gravações, tanto aqui no site da rádio como na seção de áudio da loja esotérica virtual e também nos CD-ROMs que são sempre distribuídos aqui com esses programas. Vamos fazer agora um intervalo, mas voltaremos daqui a pouquinho, continuando aqui apreciando as respostas de Blavatsky no livro A Chave para a Teosofia. Até daqui a pouco, amigos. Já retornaremos. Sim, meus amigos, estamos de volta aqui ao programa Lux Esotérica, com esta apresentação ao vivo aqui que está sendo emitida para vocês. Estamos trabalhando aqui, como sempre, um dos melhores textos do ocultismo, o livro A Chave para a Teosofia, de Helena Petrovna Blavatsky, escrito em 1891, praticamente no final da vida de Blavatsky. Ela escreveu esse livro, que é uma compilação de perguntas e respostas que permitem a todos aqueles que estão buscando os conhecimentos esotéricos terem uma visão, meus amigos, do que realmente é essa doutrina, da onde ela provém e qual é o seu objetivo, pois ela promana realmente daqueles mestres que nós chamamos os mestres da sabedoria e da compaixão, os mestres da grande fraternidade branca. E com esse espírito prossegue também aqui as perguntas que são dirigidas a Blavatsky, como a seguinte, né? A teosofia deve ser considerada de algum modo como uma revelação? E Blavatsky diz o seguinte: de maneira nenhuma, nem mesmo no sentido de uma revelação de alguns seres superiores, sobrenaturais ou pelo menos sobre-humanos. Tem somente o sentido de um descobrimento de verdades muito antigas por inteligências até agora ignorantes delas, ignorantes até mesmo da existência e conservação dessa ciência arcaica, né? E quando se fala da conservação dessa ciência arcaica, meus amigos, Blavatsky fez uma nota de rodapé dizendo o seguinte: está na moda de uns tempos para cá ridicularizar a noção de que houve alguma coisa além de impostura sacerdotal naquilo que era conhecido como os mistérios de povos de grandes civilizações antigas, tais como os egípcios, os gregos ou os romanos. Pretende-se mesmo que os Rosacruzes tenham sido uma espécie de lunáticos e também de impostores. Numerosos livros foram escritos a respeito deles, e até principiantes que mal tinham acabado de conhecer esse nome apresentaram-se como grandes críticos e gnósticos, falando sobre a alquimia dos filósofos do fogo e do misticismo em geral. Sem dúvida, sabe-se que uma longa série de hierofantes do Egito, da Índia, da Caldeia e da Arábia, assim como os maiores filósofos e sábios da Grécia e do Ocidente, incluíram todo o conhecimento sob a designação de sabedoria e ciência divina, porque consideravam a base e a origem de toda a arte e ciência. como essencialmente divinas. Platão tinha os mistérios por sagrados. E Clemente de Alexandria, que havia sido grande padre, né, dos tempos iniciais da Igreja Cristã, que havia sido iniciado nos mistérios eleusianos, declarou o seguinte, abre aspas, que as doutrinas que neles se ensinavam continham a meta de todo ser humano nos mistérios. Foi isso que declarou Clemente de Alexandria. Platão e Clemente eram dois impostores, dois loucos, ou ambas as coisas de uma só vez? Essa é uma crítica, meus amigos, muito pertinente de Blavatsky, porque lamentavelmente não só na sua época, mas nos dias de hoje há pessoas que realmente não conseguem enxergar na sabedoria, nas tradições dos povos antigos, nada mais do que uma movimentação política, como ela disse, uma impostura dos clérigos, dos sacerdotes que queriam dominar o povo, se apoderar do poder político e, dominando as massas, então se locupletar. Muitas pessoas não conseguem enxergar que civilizações como a egípcia, meus amigos, perduraram durante tanto tempo porque tinham no seu âmago uma sabedoria que governava todas as coisas. E genericamente, os esoteristas chamam essa doutrina, esse conhecimento, essa sabedoria de os mistérios, meus amigos. E quando nós dizemos mistérios, não queremos dizer a mesma coisa que a palavra mistério. Porque mistério é aquilo que é oculto, aquilo que não é conhecido, aquilo que gera muitas vezes admiração, que gera muitas vezes medo, que gera curiosidade. Mistérios não são isso, meus amigos, porque essa palavra mistérios está no plural e ela é sempre colocada assim, os mistérios. Fiquem atentos a isso quando vocês estiverem lendo textos sagrados, comentários sobre essas tradições, porque os mistérios são uma coisa que emanam, meus amigos, como a teosofia moderna, trazida por Blavatsky, trazida por todos os escritores que vieram depois dela, tem a influência direta também da grande fraternidade branca e daquela mesma loja, meus amigos, a que pertencem todos os grandes sábios desse planeta, os grandes hierofantes, como foram ditos, porque isso também é uma outra palavra que está perdida. E da mesma forma como hieróglifos, como hierofantes, como a hierarquia, todas essas palavras que começam com esse prefixo hieros, meus amigos, que quer dizer sagrado. Então, hierarquia quer dizer o governo sagrado. Daí que a fraternidade branca desse planeta, meus amigos, é chamada muitas vezes da hierarquia oculta ou a hierarquia da fraternidade branca, porque é um governo sagrado, porque é baseado não no poder político, no poder econômico, mas sim na sabedoria dos seus integrantes, meus amigos. É isso que está faltando muito hoje na humanidade. Assim, uma civilização como a egípcia era governada não, como muitas pessoas imaginam, por tiranos, como a gente vê cotidianamente nos noticiários, vimos essas tragédias que aconteceram todas no século passado, provocadas pelos tiranos. Os reis egípcios, os faraós e os hierofantes e sacerdotes dos mistérios não eram tiranos, meus amigos. Não haviam escravos no Egito e nem sequer o povo hebreu, meus amigos, que comemora tanto na Páscoa a sua libertação do cativeiro no Egito, nem os judeus foram escravos no Egito. porque ali não haviam escravos, todos recebiam os seus soldos, o seu salário, ou seja, recebiam o sal para comer, e esse sal fazia com que as pessoas retivessem a água nos seus organismos. Daí que vem essa palavra salário, porque muitas vezes o pagamento era em sal, né? E a pessoa comia naquele calor que fazia naquelas regiões do Egito, mas realmente existia ali uma sabedoria. Existiam seres, meus amigos, eu acho que como nos informam aquelas pessoas mais instruídas do que nós, jamais existiu na história da humanidade, num mesmo espaço geográfico e numa mesma época da humanidade, tantos mestres espirituais, tantos discípulos, tanta espiritualidade como houve na época do Egito. E é por isso que essa civilização se conservou durante tanto tempo, porque tudo que era feito ali se destinava ao sagrado, ao espiritual, começando pela arte. Se vocês apreciarem a arte egípcia, ela é totalmente voltada, e os governantes convidavam os artistas para que eles fixassem também a sua consciência na espiritualidade e pintassem, representassem, escrevessem sobre a espiritualidade, sobre os processos de esclarecimento do ser humano, e não simplesmente dessem vazão aos seus desejos inferiores e ficassem fazendo folia e divertindo, fazendo circo para o povo. A arte egípcia, a filosofia egípcia, as ciências e principalmente os mistérios, meus amigos, existiam para valer no Egito, com a presença de hierofantes, palavra que quer dizer aquele que mostra o sagrado, meus amigos. Ali verdadeiramente existiam sábios, e é por isso que a Bíblia, meus amigos, o Velho Testamento, nos informa que Moisés foi instruído na sabedoria dos egípcios. Então, disso se depreende que os egípcios possuíam sabedoria, e que o povo hebreu, meus amigos, ao invés de ter sido capturado e ter sido espoliado no Egito, na verdade esteve lá se graduando nos mistérios, elevando a sua consciência, assim como fizeram, como foi indicado aqui por Blavatsky, como fizeram padres do início do cristianismo, como fizeram filósofos antigos, como Platão, como o fez Pitágoras, como fizeram muitos que vieram do Oriente e do Ocidente, foram até os templos do Egito para serem iniciados nesta sabedoria. E nós podemos dizer que realmente muitas coisas interessantes ainda subsistem nas religiões atuais baseadas nesse conhecimento. E os mistérios são uma experiência, meus amigos. Uma experiência que precisa ser vivida, porque verdadeiramente o que se quer dizer com a palavra mistérios, e eles se dividiam em menores, né, e maiores, e os menores são praticados até hoje pelos maçons, pelos Rosacruzes, pelos rituais católicos. Nós vemos isso acontecendo na Índia, nós vemos acontecendo em todos os países que mantêm tradições antigas, nos mistérios menores que representam a Deus como a fonte de tudo, meus amigos. A fonte da força, a fonte da beleza, a fonte da sabedoria e a fonte da espiritualidade. E que nós, meus amigos, estamos aqui cursando realmente um período onde nós estamos estudando, estamos aprendendo. Nós somos co-artífices de um grande trabalho. Somos pedreiros, somos empregados, somos trabalhadores na construção de um grande templo, um templo da sabedoria que vem da cabeça, meus amigos, da mente do grande arquiteto do universo, o grande geômetra que inicialmente amou a tudo e a todos e reuniu a matéria nesse sistema solar que nós habitamos para que ele existisse. Então temos que reconhecer a existência desses mistérios e, se possível, participar deles, meus amigos, porque há também os mistérios maiores. Os mistérios maiores que não são apenas representações, né? Encenações, como o fazem aquelas instituições que têm rituais. Os mistérios maiores são verdadeiramente a instrução que os mestres dão aos discípulos, abrindo seus olhos para as realidades superiores. E isso existiu no passado, meus amigos, e existe nos dias de hoje. E diante de nós, meus amigos, diante das nossas almas, estão esses mestres. E nós devemos buscá-los, devemos nos inspirar neles. E a teosofia, de certa forma, vem desses seres também, porque eles são os preservadores, meus amigos, desses conhecimentos. E por isso mesmo, aqui as perguntas que são feitas a Blavatsky continuam, né? Dizendo o seguinte: já falamos da animosidade que a teosofia atrai. E se pergunta a Blavatsky aqui no livro: por que a teosofia tem encontrado tanta oposição e, em geral, pouca aceitação, se a verdade é tal como ela apresenta? E Blavatsky responde: por muitas e diversas razões, uma das quais é a aversão que os homens sentem pelas inovações. O egoísmo é essencialmente conservador e odeia aqueles que o molestam. Prefere a mentira fácil e cômoda à maior das verdades, se esta exigir um sacrifício pessoal, por insignificante que seja. O poder da inércia mental é enorme. Quando se trata de algo que não signifique um benefício ou recompensa imediatos, nossa época é essencialmente prática e anti-espiritual. Além disso, deve-se levar em conta a índole especial dos ensinamentos teosóficos, a natureza eminentemente abstrata de suas doutrinas, algumas delas contradizendo abertamente muitas extravagâncias humanas consideradas importantes pelos sectários e que têm penetrado no cerne das crenças populares. Se a tudo isso se somar os esforços pessoais e a grande pureza de vida exigidos daqueles que aspiram figurar entre os discípulos do seu círculo interno, e a classe muito limitada de pessoas que são atraídas por um código ou regulamento inteiramente desinteressado e altruísta, compreende-se facilmente porque a teosofia está destinada a um trabalho tão lento e rudimentar. Tem sido essencialmente a filosofia dos que sofrem e perderam toda a esperança de encontrar alívio e socorro nas lutas da vida por qualquer outro meio. E a história de qualquer sistema de crenças ou de moral recentemente introduzido em país estrangeiro demonstra que seu início é sempre combatido por todos os meios e obstáculos, sugeridos tanto pelo obscurantismo como pelo egoísmo. Na verdade, a coroa do inovador é uma coroa de espinhos. Não se podem demolir antigos edifícios sem correr perigo algum, meus amigos. Tudo tem realmente o seu preço. E para finalizar esse capítulo, vamos ler aqui o que está faltando. Que também pergunta o seguinte: tudo isso se refere mais à filosofia e ética teosóficas. E quanto a uma ideia mais geral sobre seu objetivo e estatutos? E aí se diz a resposta de Blavatsky: Nunca se guardou segredo sobre isso. Pode perguntar o que quiser que responderei. E aí, em seguida, se pergunta: ouvi dizer que há ligações por compromisso ou juramento. E Blavatsky responde: apenas na sessão esotérica ou secreta da Sociedade Teosófica que existem esses juramentos ou compromissos mais profundos. E outra pergunta: também ouvi dizer que os membros que se desligaram não são mais considerados como ligados pelo compromisso ou juramento. É verdade isso? Eles podem fazer isso? E a resposta é a seguinte: esta pergunta demonstra que seu conceito de honra é imperfeito. Como diz muito bem na revista Path, né, a Senda, nosso órgão teosófico em Nova York, com relação a um caso análogo, lemos o seguinte: suponha-se que se forme um conselho de guerra para um soldado que faltou ao juramento e à disciplina e que é expulso do serviço. Revoltado ante o castigo merecido, cujas consequências não ignorava por haver ter sido claramente advertido sobre elas, o soldado transfere-se para o inimigo, onde começa a dar informações como espião ou traidor, para vingar-se de seu chefe, pretendendo ficar exonerado do juramento de lealdade à sua causa, em virtude do castigo que lhe deram. Você acredita que ele tem razão? Está justificado? Não acha que ele deve ser considerado um homem sem honra? Ou seja, um covarde? Sim, acredito. Mas há outros que pensam diferentemente. E Blavatsky então finaliza esse capítulo dizendo: pior para eles, mas voltaremos lá na frente a falar sobre isso. Porque, meus amigos, isso também é um problema muito sério no esoterismo, porque há pessoas que acham que o ocultismo e o esoterismo não são coisas dignas de atenção, porque eles são coisas que demandam, né? São práticas que demandam o segredo, que demandam a discrição e que demandam realmente que as pessoas observem através dos seus juramentos, guardar informações que são passadas apenas àqueles que foram julgados dignos de receber certas instruções e que tem que manter essas instruções realmente para o seu uso particular e para o progresso, então, daquelas causas aos quais eles estão trabalhando. Tem pessoas que não entendem isso, dizem que isso é contra, meus amigos, o espírito científico, o espírito da verdade que está vigente hoje em dia, mas, lamentavelmente, isso não é realmente verdade, meus amigos. Hoje em dia, através da ciência, meus amigos, existe muito mais esoterismo, existem muito mais segredos, muito mais coisas ocultas do que as coisas espirituais que são informadas nos mistérios, meus amigos. Porque hoje existe uma tecnocracia no mundo. Existem conhecimentos, meus amigos, que são verdadeiramente ocultos. E existem poderes que as pessoas não conhecem, conhecimentos que as pessoas jamais terão acesso, meus amigos, principalmente no campo tecnológico, no campo científico. Hoje existem muito mais especialistas e esoteristas do que existiu em qualquer outra época da humanidade. E não é pelo fato de que essas pessoas não fizeram juramentos, não é pelo fato de que essas pessoas estão ligadas por uma ética, meus amigos, oculta, que elas não são esoteristas e que elas não mantêm os seus conhecimentos reservados à sua categoria. Porque hoje em dia nós estamos aqui trabalhando com essas máquinas maravilhosas, televisores, rádios, telefones, computadores, telefones celulares, aparelhos sem fios, meus amigos. E tudo isso é, na verdade, esotérico, meus amigos. Quantos de nós realmente conhecem como funcionam esses equipamentos. Quem que conhece, na verdade, como é feito um chip, meus amigos? E mesmo que vocês queiram e até possam saber como eles são feitos, vocês terão que se dedicar realmente anos e anos, fazer cursos técnicos, cursar faculdades, fazerem viagens até os centros tecnológicos, até que um dia, muitos anos depois, vocês descubram como é feito um chip. Da mesma forma, meus amigos, no campo do esoterismo, quando alguém entra numa organização esotérica, numa organização espiritual, ela vai estar ali por muitos e muitos anos, meus amigos, para crescer ali, ser nutrida e ser informada sobre certas realidades ocultas, informações que realmente não pertencem ao público em geral, porque ali estão envolvidas situações que são verdadeiramente segredos do desenvolvimento do ser humano, da mesma forma que são segredos como é que se constrói um chip e tudo mais. Quem quiser conhecer, meus amigos, a fundo o seu ser, quem quiser realmente avançar nesse caminho espiritual, vai ter que se dedicar, meus amigos, ao esoterismo, descobrir o que está oculto. Da mesma forma que nas universidades nós temos professores, orientadores e literatura técnica, no esoterismo existem os mestres, existem os discípulos avançados e existem também literaturas que são fechadas, são esotéricas, porque quem pretende penetrar o verdadeiro mistério, meus amigos, vai ter que pagar o preço, e o preço dessa evolução, o preço do verdadeiro autoconhecimento, é o preço de ter um conhecimento que dá poder, mas no caso da espiritualidade é um poder que não tem a ver com a matéria, meus amigos, mas tem a ver com o espírito e a consciência. E existe um grande poder, meus amigos, que todos esoteristas, eu acredito que esteja falando para muitos esoteristas, um poder que todos nós deveríamos almejar com todas as forças nós obtermos, meus amigos, porque ele é muito útil e ele traz uma riqueza para nós: o poder de abençoar a raça dos homens, o poder de trazer a força de Deus, a beleza da divindade, a sabedoria divina, meus amigos, para os homens. Desejem, meus amigos, esse poder, tenham esse poder e usem esse poder, meus amigos, abençoem aqueles que estão à sua volta com esse poder. Tragam a força, a beleza, a sabedoria para a nossa raça, para a nossa humanidade. Abençoem a evolução. Sejam realmente filhos de Deus e filho da luz. Confie, meus amigos, que dentro de vocês está realmente tudo aquilo que vocês estão buscando. E o nosso querido programinha, meus amigos, aqui, o Lux Esotérica, está aqui para diariamente, segunda a sexta-feira, redeclarar uma única e exclusiva verdade, meus amigos, que é essa que nós repetimos no começo e no final do nosso programa: que dentro de nós está a luz espiritual que brilha em todos os seres humanos. Muito, muito obrigado pela paciência, pelo prestígio, pelo carinho de todos vocês, meus amigos, que nos acompanham. Que Deus realmente abençoe a todos vocês. Que a bênção do Mestre se lance sobre o caminho de vocês. Então vamos fazer a nossa última vibração. Uma vez mais, vamos nos reconectar com o nosso eu interno. Uma vez mais, volvendo a nossa consciência para o ponto dos nossos corações. Aquele ponto, meus amigos, onde se nós fixarmos a ponta dos nossos compassos, a nossa consciência espiritual, a partir dele nós possamos traçar círculos de influência espiritual E naquele ponto, se nós nos firmarmos nele, jamais nós poderemos errar. Vamos visualizar no centro dos nossos corações aquela joia cintilante, meus amigos, da nossa chispa divina. Que seu brilho iridescente e radiante ilumine todo o nosso ser material, se expanda pela nossa aura, ilumine todo o nosso corpo e o nosso ser. Que essa luz se projete sobre o nosso caminho. Que essa luz ilumine o mundo e faça brilhar a verdade única da espiritualidade. Nesse momento solene, meus amigos, vamos procurar compreender, internalizar e realizar o sentido destas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Este ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Amém, meus irmãos, que a paz de Deus seja verdadeiramente convosco. Desejamos a todos realmente um ótimo final de noite, um bom descanso e que nós possamos ser capazes de retornar aqui na próxima ocasião, na próxima oportunidade de mais um programa Lux Esotérica, que vai ao ar aqui na Esotérica FM de segunda a sexta-feira, sempre às 21 horas, quando Deus, meus amigos, e todas as condições do universo permitem que nós estejamos aqui. Que a bênção de Deus permita que nós, com muita satisfação, com muita alegria, sempre possamos estar aqui com vocês, tocando uma vez mais os nossos corações e trazendo aqui os nossos comentários e assuntos sobre a espiritualidade. A todos, desejamos realmente uma ótima noite, um bom descanso e agradecemos a sua audiência na próxima edição do programa Lux Esotérica. Um grande fraterno abraço para todos. A Esotérica FM agora continua a sua programação musical, sempre interativa com vocês, trazendo durante todo o dia muito boa música e aqui durante a noite muita sabedoria para a sua alma. Até a próxima, meus amigos, queridos ouvintes.